A mulher é o diabo que saia. Lundu, cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. A mulher é o diabo de saia, para sossego devia morrer. A mulher é o diabo de saia, para sossego devia morrer. A mulher é perversa para o homem, a mulher não devia nascer. A mulher é perversa para o homem, a mulher não devia nascer. Forte é todo pacato, a mulher é um ente sem alma, em seu porte é todo pacato, tem unhas, morras e arranha, a mulher só tem manhas de gato, tem unhas, morras e arranha, a mulher só tem manhas de gato. Dou um conselho e quero que seja cumprido. Os amigos, eu dou um conselho e quero que seja cumprido. Antes morra da febre amarela do que pensar em ser marido. Antes morra da febre amarela do que pensar em ser marido. Oh, ferrinho! Que veio só para sofrer. Que o homem é um anjo de causa, que veio só para sofrer. Trabalha e nunca descansa, até o momento de morrer. Trabalha e nunca descansa, até o momento de morrer.